da Caatinga vai agora começar. Para as comunidades rurais, do semiárido brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A ASA criou um programa para levar informação. Riquezas da Caatinga, um programa da articulação semiárido brasileiro, ASA Brasil. Com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Olá, o Riquezas da Caatinga está de volta. E a conversa do dia é sobre as parteiras tradicionais. São muitas as formas de definir essas sábias mulheres. A missão delas é auxiliar outras mulheres no momento do parto. Elas são prestadoras de serviço de utilidade pública. Elas são também guardiãs de conhecimentos milenares. Vamos ouvir o quanto os conhecimentos construídos por essas mulheres continuam vivos. E como elas contribuem com a qualidade de vida e a saúde pública nos lugares mais distantes do semiárido. Vamos destacar também sobre a contribuição política que as parteiras tradicionais trazem ao debate sobre a saúde sexual e reprodutiva feminina no Brasil. Agora é só aumentar o volume do rádio e curtir o nosso programa. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. Uma estimativa de que no Brasil, atualmente, são realizados cerca de 40 mil partos domiciliares por ano. Os dados são do Sistema de Informação à Saúde do Ministério da Saúde, DataSUS, e estão publicados no blog Parteiras Tradicionais. Esses dados refletem a importância do trabalho desempenhado pelas parteiras tradicionais que assistem à maioria dos partos domiciliares. O parto domiciliar ainda é escolhido por muitas mulheres. Isso, apesar das divulgações dos hospitais como lugar de referência para a segurança das mulheres na hora de dar à luz a seus filhos e filhas. Para sabermos mais sobre as condições e lugares para o parto, vamos ouvir a nossa primeira convidada. É Júlia Morim, antropóloga e coordenadora do programa Boa Hora, realizado no estado de Pernambuco. Duas formas de nascimento, né? A criança pode nascer parto normal, vaginal, ou por meio de uma cirurgia que é cesariana. A gente chama de parto, apenas o parto normal fisiológico, é um processo do corpo, né? Um processo natural. A cirurgia cesariana não seria um parto, né? É uma cirurgia que a gente tira o bebê, mas todas as duas são vias de nascimento para a criança. E aí a gente diferencia o parto de parto normal e parto natural. O parto natural é aquele que não tem nenhuma intervenção. A mulher não é cortada no período para o bebê, teoricamente, não ser mais rápido. Né? A mulher não empurra a barriga dela, ela não tem restrições para se movimentar, não estouram a boca das águas. E o parto natural se transforma com o parto fisiológico. Todo o processo ocorre sem nenhuma intervenção. Então, a mulher entra espontaneamente em trabalho de parto. Se a bolsa tiver que romper, rompe espontaneamente, a mulher escolhe a posição que se parir. E aí isso seria a diferenciação, né? De um parto natural e um parto normal. Partejar não é uma profissão, é um dom. As parteiras tradicionais despertam para esse dom desde pequenas, ao verem as próprias mães, avós ou bisavós partejarem. Essa é a forma que as diferencia das parteiras na tradição. Ao contrário das parteiras tradicionais, as parteiras na tradição não desenvolvem esse dom pela relação geracional. Quando as parteiras tradicionais assumem um compromisso de conduzir novas vidas ao mundo, elas assumem também vários desafios. Geralda Martins Soares, conhecida como Dona Gera, é uma parteira tradicional que mora no município de Genipapo de Minas, em Minas Gerais. Dona Gera nos conta que estava grávida quando realizou o primeiro parto. A experiência ajudou no próprio parto. Com a aprovação da mãe dela, que a ensinou o ofício de partejar, ela seguiu atendendo as mulheres da comunidade. Desde o primeiro parto, já se passaram 58 anos de dedicação exclusiva a muitas mães e bebês. Eu eu tenho feito muitos partos muito difíceis, mas graças a Deus tem dado tudo certo. É uma felicidade muito grande que eu tenho com Deus e Nossa Senhora, que ela está à minha frente, tem sido muito feliz. E todas as mulheres que eu tenho ficado com elas, elas nunca reclamaram de nada, né? Graças a Deus. Eu tenho sido uma mulher muito feliz por essa parte. Eu tenho uma felicidade tão grande que quando eu me lembro dos 709 partos que eu já fiz e nunca morri nos meus braços, para mim é uma felicidade muito grande, né? Dona Gera se orgulha do ofício de ajudar novas vidas a chegarem ao mundo. E para homenagear Dona Gera e todas as parteiras tradicionais, vamos ouvir a música instrumental Mãe dos Homens, do grupo Sagrama. Com certeza você já ouviu a expressão água é vida. No semiárido, essa afirmação tem uma importância especial para as crianças. Isso acontece porque o acesso à água de qualidade é a principal condição para garantir a sobrevivência de crianças com idade entre 0 e 1 ano. O acesso à água de qualidade sempre foi visto como um desafio para a infância rural no Brasil. Por exemplo, no ano de 2000, uma pesquisa nacional de saneamento básico, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que cerca de 5 em cada 10 crianças e adolescentes que viviam no semiárido não tinham acesso a água boa para beber e comer. Por causa dessa condição, quase todos os municípios do semiárido apresentavam taxa de mortalidade infantil maior que a média nacional. Uma das soluções para mudar esse quadro é simples, mas muito eficiente. As cisternas de placas de 16 mil litros construídas pela interação da ASA com as pessoas que moram no semiárido oferecem água de qualidade e mais esperança de vida para as crianças. Prova disso é o resultado da pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, feita em 2008. As famílias que possuem cisternas estão 3 vezes menos sujeitas a contrair diarreia. Um dos principais motivos de mortalidade infantil. E as vantagens da cisterna de placas não param por aí. A conquista da cisterna de placa é um caminho para que a população se articule e lute também pela água para produzir alimentos e criar animais. Outra pesquisa também está revelando alguns dos pontos positivos das cisternas de placas. A Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, chegou à conclusão que as crianças que têm cisterna em casa vão mais à escola. Como você escutou, cisterna é mais alimento, é mais vida, mais educação e mais futuro no semiárido. Articulação Semiárido Brasileiro, construindo cidadania e futuro na região. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil. Estamos de volta para falar mais sobre as parteiras tradicionais. E neste segundo bloco, vamos começar com uma recomendação, não é isso, Mariane? É sim, Daniel. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Ela recomenda a realização de apenas 15% de partos cesarianas por país. No Brasil, essa importante recomendação não está sendo seguida. Os partos cesarianas representam 52,2% de todos os partos realizados. Dona Josefa da Guia é uma parteira que não concorda com a realização de cesarianas sem necessidade médica. Ela mora em Poço Fundo, no estado de Sergipe, e começou o ofício aos 11 anos. Hoje ela tem 70 anos, dos quais 59 foram dedicados ao dom de partejar. Dona Josefa adotou 18 crianças, nascidas pelas mãos dela, filhas de mães que não tinham condição financeira de criá-las. Eu não dou nenhuma assinatura a favor de cesariano, porque eu vim para a maternidade fazer parto uma noite, tinha 8 mulheres na fila para cesárea, e eu fui e conversei com o cirurgião médico e ele disse: Guia, eu não sei por que eu estou fazendo esse parto todo daqui para amanhã. Eu digo: não vai fazer nenhum, porque Deus vai estar com elas, nascer tudo em paz. Tiveram todos normal, 8 mulheres aqui na maternidade, Nossa Senhora da Glória, e nós ficamos aqui e trabalhamos a noite toda. Fizemos 18 partos nessa noite, e 8 que era cesárea, foi tudo normal. O parto, que ele é normal, ele é diferente do que é cesárea. Porque o parto cesárea, na hora que eu olho a mulher, eu já conheço se ele pode ser normal ou se pode o médico operar para poder o filho nascer. Hoje, aqui no estado de Sergipe, na capital, eu estou sendo convidada para fazer parte das médicas, como já fui, fiz. Deus que fez, me ajudou para eu resolver. E foi tudo normal, tudo certo. E te ajuda a conversar, a carinhar, fazer as coisas para elas sentirem que a gente está ajudando por amor. A cesariana e a episiotomia, corte feito no canal da vagina próximo ao períneo, são 2 procedimentos agressivos. Apesar disso, eles se tornaram comuns desde que o parto passou a ser uma atividade de lucro bastante explorada pelo mercado de saúde. Priscila Batista é médica e professora da Universidade Federal de Sergipe. Ela explica os riscos das episiotomias e cesáreas desnecessárias. O Brasil é um país campeão em cesáreas no mundo, né? É o que o Ministério da Saúde tem chamado de epidemia da cesárea. um crescimento brusco que não parou. E são cesáreas muitas vezes marcadas eletivamente com pouca justificativa médica. O Ministério da Saúde agora tem sido debruçado, que eu tenho acompanhado, tem sido debruçado sobre a regulamentação disso. E do ponto de vista epidemiológico, é temerário, né? Um país que tem seus nascimentos por mais cesárea do que por parto normal, tem alguma coisa estranha aí. A episiotomia começou a ser feita para facilitar o acesso dos médicos ao canal do parto. Não necessariamente para trazer algum benefício para a mulher, principalmente hoje, com o paradigma da medicina baseada em evidências, o que se tem observado é que a episiotomia ela traz menos benefícios do que a não intervenção. A episiotomia hoje tem sido aplicada por alguns grupos como violência obstétrica. O que é problemático na episiotomia é a tomada do corpo da mulher como sendo posse do hospital ou da prática médica. Você sabia? O Riquezas da Caatinga fica por aqui, convidando você a acompanhar o nosso próximo programa. Não esqueça de entrar em contato conosco, enviando uma carta para o endereço Rua Nicarágua, número 111, bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco. CEP 52020-190. Se preferir, basta mandar um e-mail para asacom@asabrasil.org.br ou ligar para o número 0-81-2121-7666. O Riquezas da Caatinga é uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apresentação, Daniel Lamir e Mariane Bígio. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Riquezas da Caatinga acabou de apresentar para as comunidades rurais o semiárido do brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A ASA criou um programa para levar informação. Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil.